Barato. Lavagens em geral. Fone 91 9 93 85 55 37 ou 9 83 46 36 05. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com a R7, vai ter que mostrar o talento. Vai abrir o Elite, baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparados tudo pra dançar com ela. Vai abrir a Maria, é baile de favela. Invasão é baile de favela. Que a Casinha é baile de favela. E os menor preparados tudo pra dançar com ela. Vai garantido. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. JJou Produções, CDs e design gráfico. Aqui a qualidade é a nossa prioridade. Tá certo então. Bota açaí e pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. CDs de Castanhal, CD Jefferson Show, trazendo sempre as novidades para o seu som. É verdade, é verdade, é verdade. Era só pressão, quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby. Era ilusão, quando tu dizias que seria sempre a minha, baby. Era só pressão, tu dizias eu te amo, eu te adoro, baby. Era ilusão. Quando tu dizias pra eu pedir a sua mão. E o que faço eu se não tenho teu carinho? O que faço eu se não tenho teu beijinho? E o que faço eu se não tenho onde te encontrar? Eu vou pra balada, no show do Búfalo do Marajó. A evolução é o Búfalo do Marajó. DJ Josias, Rafa, fazer o chifrinho, o Búfalo do Marajó. Eu vou dançar, curtir o show da evolução. Banda AR-15, disparando sucesso. AR-15, produções e mixagens. DJ Yaman, o respeitado de Mojó. DJ Jefferson, trazendo as novidades para o seu som. Era só pressão, quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby. Era ilusão, quando tu dizias que seria sempre a minha, baby. Era só pressão, tu dizias eu te amo, eu te adoro, baby. Era ilusão, quando tu dizias pra eu pedir a sua mão. E o que faço eu, se não tenho teu carinho? O que faço eu? Sempre volta. Olha você me ligando, passando mensagem. Se não ligasse, eu iria ligar. Mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Você fez de um jeito gostoso. dançando. A Fim dançando sucesso. Mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Você fez de um jeito gostoso, e teu cheiro ficou em minha roupa, em minha boca. O teu gosto, um gosto do mel, o cheiro da rosa, ai, ai, ai. Oh, oh, oh. Tua mão passando no meu corpo inteiro, os teus dedos adentrando meu cabelo, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pensei que se fosse embora. Show! Qualidade máxima aos seus ouvidos, trazendo sempre as tops do momento. Ligo pro seu celular, solta a caixa postal. Amor, liga pra mim, quero ter você aqui. Liga que eu vou te buscar, hoje eu quero te amar. Depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível chegou, de bateve dando show. Vou com os irmãos, vou curtir de pressão. Ao som dessa canção, vou te dar meu coração. Toca pra nós aí, Lili Marlon Beach. O incrível chegou, sou crocodilo, amor. O animal toca tudo para. Aqui quem tá falando é a locutora Sabrina Vieira. E eu também tô ligada nesse CD do meu maninho Jefferson Show, que é sucesso em Castanhal. Ligo pro seu celular, solta a caixa postal. Amor, liga pra mim, quero ter você aqui. Liga que eu vou te buscar, hoje eu quero te amar. Pois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível chegou, de bater vida do show. DJ Jefferson, sempre inovando pra você. Só de pensar que eu posso te perder, eu sinto uma angústia que me faz enlouquecer. Estrela só com um beijo. Meu mundo era preto e estabelece. Já sei, são mentiras do seu teatro. Com outras mulheres, ao mesmo papo. DJ Jefferson, produzindo e mixando os melhores CDs de Castanhal. Sempre. Não me venda uma ilusão de um amor de puro coração. Já sei, são mentiras o seu teatro. Com outras mulheres, ao mesmo papo. Já sei, são mentiras o seu teatro. Que sorte a nossa! DJ Junior Revolution, do estúdio DJ Projects. Não adianta nem tentar copiar. DJ Jefferson! Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu. Tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer, eu também tô querendo você. Juntos, ainda continuam as festas incertezas. Esse ciúme não combina entre nós. Olha pra mim e me diz. DJ Jefferson Show. Coração dividido, eu fico a pensar entre o amor e a paixão e o medo de me machucar. Entre ele e você e essa dúvida fatal. Com o coração dividido, eu fico a pensar entre o amor e a paixão e o medo de me machucar. Entre ele e você e essa dúvida fatal. Jefferson Show, show. Que estremece Castanhal. Existo em uma ilha pensando em você. Eu largo ele pra ficar com você. Mas na verdade meu coração somos dois. Existo em uma ilha pensando em você. Eu largo ele pra ficar com você. Mas na verdade meu coração somos dois. Jefferson Show, tocando a trilha sonora da sua vida. Aí, DJ Jefferson! Pra cima! Mixado com a marca dele, Jefferson Show Produções. Aqui você ouve e sente a qualidade dentro de você. DJ Jefferson Show. Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, me rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas dois amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. Oh, e vai saber se um dia seremos nós. Nem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica um e rola. DJ Jefferson detonando as melhores pra você. Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, uma rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas dois amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. Oh, e vai saber se um dia seremos nós. Nem um beijo pra calar nossa voz. Se você quer um CD e uma arte de qualidade, não fique aí parado. Entre logo em contato com ele. Jefferson Show Produções. Aqui a qualidade é a nossa prioridade. Perfeito. Alguma dúvida? Imaginava tudo de você, menos se for em meu lugar. Você não tem limites, eu não quero mais nem te olhar. Eu sei, sou errada, aconteceu sem querer, eu tava envolvida. Me entreguei sem pensar. Arrependido estou. Me desculpe, amiga, se te magoei. Sem querer pra ele me entreguei. Pra cá não pensei na nossa amizade. Eu errei. Todos os meus segredos eu te contei. Sempre em você eu confiei. Tem mais que minha amizade, você brincou. Machucou. Você brincou. Banda Os Play Boys é top. Banda! Puro desejo! CD DJ Jefferson Show de Castanhal, com as melhores músicas pra você fazer a festa. Imaginava tudo de você, menos se for em meu lugar. Você não tem limites, eu não quero mais nem te olhar. Eu sei, sou errada, aconteceu sem querer, eu tava. Te magoei, sem querer pra ele me entreguei. Pra que eu não pensei na nossa amizade. Eu errei. Todos os meus segredos eu te contei. Sempre em você eu confiei. Mas que minha amizade você brincou, machucou. Me desculpe, amiga, se te magoei. Sem querer pra ele me entreguei. Pra que eu não pensei. Aqui quem tá falando é a locutora Suzy Martinez. E eu também tô curtindo com esse DJ que é um sucesso em Castanhal. Vamos nessa, DJ Jefferson Show. Manda ver, meu DJ. Me pegou de jeito, senti um arrepio. Você é incrível, é ele o crocodilo. E toma de toma, ai, toma de toma, ai, toma de toma, toma de tada. A sensação. DJ Gold e do Didinho, pressão. Fiz emarrão, bitinho pra trás da sensação. Aí, DJ Jefferson! Detona! Cuidado, tá escurinho. Olha a deitada do crocodilo. Cuidado, tá escurinho. Olha a deitada do crocodilo. Sucesso. DJ Betinho e Isabelense DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. Aí, Jefferson Sol, aperta o play, DJ, e bota essa galera pra dançar. Me pegou de jeito, senti um arrepio, você é incrível, é ele o crocodilo. A sensação. DJ Gold e do Didinho, pressão. DJ Marrom, bitinho pra trás da sensação. Jefferson Show. Esse é tudão. Apoio Família Pistão na Alta de Inhangapi. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. É o badalação, esse é o clima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Bufalo do Marajó, ostentando pras meninas. Revolução que vem do Marajó, no clima ostentação. É o MC Dourado convocando as meninas. Festa do animal, tem garrafa de tequila. Bota, bota mais uísque, bota mais cerveja. Bota elas dançando em cima da minha mesa. Olha o DJ Darlan, mandando a melhor. Josias Rafael, também o Léo Marajó. Levanta a mão pra cima, a festa tá dominada. Olha o animal, vai te dar uma chifrada. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. Vamos lá, DJ Jefferson Show. Bota essa galera pra dançar, meu DJ. DJ Jefferson. Joga a mão pra cima, é o badalação, esse é o clima. Joga a mão pra cima, bufalo do Marajó, ostentando pras meninas. Revolução que vem do Marajó, no clima ostentação. É o MC Dourado convocando as meninas. Festa do animal, tem garrafa de tequila. Bota, bota mais uísque, bota mais cerveja. Bota elas dançando em cima da minha mesa. Olha o DJ Darlan, levando a melhor. Produções e mixagens DJ Jefferson Show. É Pop Life, Pop Life, Pop Life. É Pop Life, Pop Life, Pop Life. A novinha do pop, elas estão sensacional. E no Pop Life, o show é profissional. E no pop ela sobe, no pop ela desce, no pop ela quica, quica, quica, quica, quica, quica, quica. Ela mexe a bundinha, ela empina em bundum, fazendo zirigidum. Zirigidum, zirigidum. DJ Jefferson Show, o top DJ do Pará. Sente a pressão, seu lado. A nova onda do pop é dançar no talentinho, no talentinho, no talentinho, no talentinho, talentinho, talentinho. Faz o talentinho, faz, o talentinho vai. Talentinho, talentinho, talentinho, talentinho pro papai. Faz o talentinho, faz, o talentinho vai. Talentinho, talentinho, talentinho, talentinho pro papai. Opa! DJ Jefferson. As novinhas ficam loucas quando a gadalha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha, pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. É DJ Mary! DJ Mary na produção, MC Dourado na voz, é nóis, moro? As novinhas ficam loucas quando a gadalha bicada. Na pressão e as novinhas no ninho do águia. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. De montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha, pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Ei, toma, toma, oh. Produções e mixagens do DJ Jefferson, fazendo a galera balançar. Ei, solta o pop. pontinho, DJ, solta. Olha, olha, olha pro DJ. Ei, oh, oh, garota, oh, olha, olha, olha pro DJ. Senhor, temos isso. DJ Douglas considerado. Vamos lá, Jefferson! Vamos pra cima. Porra, DJ, tu é foda, vamos lá. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. De um tempo em relação a nós.

estou tão longe de você. Fico ansioso, triste, querendo ligar pra matar a saudade. Quero te encontrar. Isso me faz chorar. E hoje estou tão longe de você. Fico ansioso, triste, querendo ligar pra matar a saudade. Quero te encontrar. Tu é foda, vamos lá! Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada estou te entregando. Com suas malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor se serviu pra me machucar. É na sua mão, você agora vai pegar. Seu traidor, me faça esse favor. Chavalier, a voz que a massa conhece. DJ Jefferson. O seu prêmio que não vale nada estou te entregando. Com suas malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa confecção por amor só serviu pra me machucar. É na sua mão, você agora vai pegar. Seu traidor, me faça esse favor. Assuma as consequências dessa traição. Yeah, yeah, yeah.

Jefferson Show de Castanhal. Jefferson, detonando muito sol. Garota, açaí e pimenta. Ai, tá vendo, hein? Não era bem assim, que tava combinado. Não é bem assim, não tem prazo marcado. Pra que pôr um fim? Amor, tá tudo errado e só você não vê. Todo dia eu amo só você. Jefferson Show. Você saiu, falou que nunca mais ia voltar, que ia ser feliz sem mim, tá bom, haha. Eu duvido, juro que não é praga minha, mas não vai encontrar alguém que te ame tanto sequer, então vá. Eu duvido. Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais, uma vontade, um momento. Vai bater arrependimento, aí cê vai lembrar de mim, aí cê vai lembrar de mim. Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo. Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro. Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos. Perfeito. Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação. Jefferson Show, um dos melhores em produções de CDs de Castanhal. A diferença tá na produção. Jorge Moraes e companhia. Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais. Uma vontade e um momento, vai bater arrependimento. Aí cê vai lembrar de mim. CD com a marca J Show Produções, mixado por ele, Jefferson Show de Castanhal. Aqui a qualidade faz a diferença.